Atalefa, após a Fezolona 7, conforme o plano após. O 11935 controle, código 5472. Firma 58, confere 4. Estava pronto. Autorizando 53, chegada bom, ofereça para o nível de voo 050. B, 508, solicita acionamento na posição posterior com o flex, gate 4. Autorizado acionamento na posição e chama para o push, gate 508. Aproximação final, chame torre 18.6. 18.6, bom dia, senhora. Bom dia, bom posto. Controlou o lugar. Saída da El, letra 3. Transpônica 4.7, decola da 10, primeira direita, 19.35. Outra, motor de saída, última 62.1. Bom dia, Azul 4069, ciente da Golf, pronto para 4. Tá, é o Leda Bridge no aguardo, 4069. Lutar 3171 para o táxi com 155 a bordo, 340, alterna Galeão. Após o trânsito autorizado, respeito web 508 sempre protesto. Pronto, a cota, 4 é menor. Ciente, está autorizado Campinas, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Saída da El, após Leda, Bridge, Upper Zulu 16. O transponder é o 5474, controle 1935, o azul 4069. 9970, sua identificação, chegada a Mari, desça para o 060. Gente, temperatura Mari, 060. Gol 9085, desça para 2000 pés. Ajuste 1018, autorizado final LS, aposto estabilizado, localizador. Partiu 2000 pés, o portal estabilizado, gol 9085. 3153, desça para 4000 pés, ajuste 1018. 4000 pés, 1018. Será 1970, desça para o 050. 0, será. Tatsub 508, 113 a bordo, 3 horas 58, alterna Confim. Tatsub 113, senhorita, temos 113 a bordo, está autorizado o táxi Pontosfera Dona Zero Alfa Índia. Tatsub 508, chama. Quando pronto, tem 118612. Solo Salvador, muito bom dia. Essa cargo 6570, está na Alfa. Alfa, Kilo, 46, atento ao nosso amigo que vai nos indicar a nossa posição. Alfa, cargo 6570. Gol 9085. Gol 9085, para te aproximar para o final, torre 18, decimal 6. 18, 6, obrigado, bom dia. Composto. Pode voador ou 3153? 3153, mantenha a chegada. Tá mantendo. Salvador, bom dia, tá 3171, saída da El. 3171, no contato radar, sou para o 300, saída da El, Leda Bridge. Para o 300, lá, da El, Leda Bridge, está 3171. Dono 53, desça para 2000 pés, ajuste 1018. Autorizado final LS, após estabilizado o localizador. 2000 pés, autorizado procedimento, reportaria estabilizada, TAM 3253. Controle 5476 ao transponder, boa noite, 04. Gente, 10. bom dia, Abjet 5808. Web 5808, contatada, vou para o 360, saída arma. Afirmativo, 360, saída arma. Grito. Ele. 1, 2, 3, 4. Controle Salvador, total 9990. Total 9990, sua identificação, chega da Mari, desça para o 050. Na Mari, descendo para o 050, perdeu o contato com o Centro Recife. Gente, total 9990. Pode via? E para o controle? O sideral pode descer via maré? Oh, 9970, desça via 2000 pés, ajuste 1018. Gente, 2018, descendo via. Estabilizado? Ainda não. A gente já pode estabilizar o localizador. Reportarei. Agora estabilizado. ILS, o TAN 3153. TAN 3153, compete aproximação final, chame torre 118 decimal 6. 18.6, o TAN 3153. Pega acionamento, azul 4069, portão 8. Autorizado, 4069. Possibilidade de vara elefa para o Web 508. Web 5808, está autorizado elefa. Grato, na frente de elefa, subindo a 360-508. Duno 71, chame o centro Recife, 1251, alterna 3325. Centro Recife, 1251, alterno 1-3325, 3171, bom dia. Bom dia, bom voo. Centro Salvador, bom dia, até 3259, tem informação, gol. 3859, sua identificação, chegada BOMF, desça para o 060. Vou BOMF 060. para o táxi, azul 4069, 92 a bordo, autonomia 4 horas e 40, alterna Ribeirão Preto. Gente, está autorizado o pátio, Índia Alfa, ponto de espera todo, 18:06, vazio Tiano 06, só de qualquer menor. Federal 9970, complete a aproximação final, torre 18:06. 18:06, bom dia. Obrigado, pomposo. Ao 9910, desça para 2000 pés. O ajuste é 10019, autorizado final LS, após estabilizado localizador. E para 2000 pés, com 1019, reportaremos no localizador. Total 9910. Tá, 3859, desça para 4000 pés. Ajuste 10019. Ajuste 1019, até 3859. Paulo Salvador, um bom dia, Gol 1897, gente da Gol, da autorização de tráfego para com. Tráfego da... Como chega aqui na sua gente? Estando localizador total 9910. Total 9910, completa aproximação final, torre 18 decimal 6. Torre 18,6, veja. Controle Salvador, bom dia, Azul 4069, nada El, cruza 1100 pés. Do 4069, contato radar, Azul para o 360, saída da El, Leda Bridge. 360, da El, Leda Bridge, Azul 4069. Salvador 1804 solicita feedback de acionamento no 10. Sente 1804 no 10. localizador estabilizado, TAM 3859. 3859, compete aproximação, torre 1-2, decimal 6. 26. Observatório total 9000, livro vivo. O voo 607 está no norte, para o feedback acionar. Para o 607,